onde é assim outro também. Você briga com motivo sem. Você grita comigo à toa, ferindo a relação. Lavando roupa suja na rua, arruma confusão. Sei que é difícil de entender o meu jeito, mas eu faço sem querer. Só tô te magoando, perdoa. É medo de perder. Eu sei, tô vacilando. Confiar em mim vai ser melhor pro nosso relacionamento não se acabar com o tempo. Também sou sua e de mais ninguém. Tô brigando porque eu quero o nosso bem. Se eu briguei foi por insegurança, sem querer agir como criança. Mas te juro vou mudar. Então vai me beijar, eu te amo tanto. Também te quero tanto. Nada nesse mundo vai nos separar. Sumi de uma mulher só. Será? Tenta confiar em mim, vai ser melhor pro nosso relacionamento não se acabar com o tempo. Também sou sua e de mais ninguém. Eu sei. Nada nesse mundo vai nos separar.